A seguir, violão. O prazer da música, com Marcelo Jaffé. No programa deste sábado, a música popular se faz presente na música erudita, ou será o contrário? Marin Marais, Johann Sebastian Bach, Guerra Peixe, todos presentes quando o assunto é boa música. O prazer da música. Todos os sábados, às 9 da manhã. Cultura FM. Responsabilidade cultural. Acesse o site culturafm.com.br. O Banco Daicoval acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. Banco Daicoval, apoio à cultura. Um compromisso do Banco Daicoval. Vozes. Gravações selecionadas do canto coral por Naomi Munakata. Vozes. Quinta-feira, às 8 da noite, com reapresentação domingo, às 6:30 da tarde, pela Cultura FM. Oito horas, 2 minutos. Cultura FM, 103,3. Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos compositores. O violão na música eletroacústica. Desde o momento em que um gênio teve a ideia de esticar uma corda sobre uma cabaça, estabelecemos uma relação entre música e tecnologia. Novos materiais e nova engenharia aperfeiçoam, modificam e inspiram novos experimentos em instrumentos tradicionais. A composição amplia sua linguagem com esses novos recursos. Para a música, a invenção do som gravado no final do século XIX teve um impacto equivalente à da invenção da fotografia nas artes plásticas. O que era um apetrecho para perpetuar o som que antes era efêmero, passou a ser uma possibilidade composicional. Busoni já abraçou a ideia em 1907, instrumentos eletroeletrônicos foram criados nas décadas seguintes, a fita de gravação foi inventada nos anos 30 e abriu ainda mais possibilidades, mas a ideia de música eletrônica só tomou forma nos anos 50. A partir de 1951, os primeiros estúdios de música eletrônica foram implantados em Paris e em Colônia. Eles ainda são monstruosidades, impraticáveis para concertos ao vivo e só podiam produzir música gravada. Os compositores se deram conta de que era muito xarope olhar alto-falantes e passaram a compor obras em que sons eletrônicos interagem com instrumentos acústicos. Em 64, o sintetizador Moog foi patenteado, o primeiro sintetizador de tamanho viável com teclado de piano acoplado, que é o que estamos ouvindo ao fundo e que abriu as portas para uma espantosa disseminação na música popular e comercial. Os softwares de hoje têm tantos recursos que um compositor, na verdade, pode prescindir de um estúdio. O uso de MIDI, sequenciadores e interatividade faz de um simples laptop um instrumento musical muito sofisticado. Desde o início da composição eletrônica, três vertentes cresceram. A música concreta, que manipula eletronicamente sons reais pré-gravados, os sons inusitados eletronicamente gerados e o uso do computador como auxílio na estruturação musical. Nesta última vertente, o compositor Mikhail Malt é internacionalmente prestigiado. Mikhail, ou Michel Malt, é um brasileiro nascido no Egito e radicado na França, onde é professor de composição assistida por computador no IRCAM, o Centro de Música Eletrônica do Centro Georges Pompidou. Graduado em música e engenharia, ele foi regente e professor de flauta antes de abraçar totalmente a composição. Hoje ele trabalha na intersecção de três áreas: música, computação e matemática, que ele usa como uma ferramenta para gerar modelos formais de composição. A obra que vamos ouvir para violão e eletrônica trata os sons como células, cujo desenvolvimento musical sugere o processo de hereditariedade e esgotamento. Ouvimos de Michel Malt, Cinquième Contemplation, para violão e sons eletrônicos, tocada por Daniel Murray. Além de ser um dos artistas mais inteligentes que conheço, Michel Malt é um compositor ético. Se a matemática o ajuda a gerar o material musical, a composição obedece a uma orientação estética que busca equilíbrio e beleza. Mesmo que algo que ele estuda o atrai, ele jamais consome ideias de uma maneira leviana. Tudo para ele tem de ter um significado e ele é muito intransigente nesse aspecto. Eu tive a sorte de conviver com Malt quando eu era garoto, porque ele ensinava na escola onde eu estudava em Jundiaí. Mas meu principal professor de composição lá foi um outro músico extraordinário, Silvio Ferraz. Silvio, bem como Michel, teve sua formação como compositor com a geração Música Nova da USP e expandiu sua linha de atuação em cursos na França. Hoje, além de ensinar na Unicamp, ele também investiga a relação da criação com tecnologia, informado por seus estudos em semiótica e em linguística. Sua única obra para violão é esta Ladainha. Nesta peça, dois tempos andam em paralelo. Um tempo de lamentos e melodias longas, que é bruscamente invadido por um outro, uma revoada de ruídos e sons mais agressivos. O violão aqui é afinado em intervalos menores que o semitom. A eletrônica é interativa. Ela ouve o violão solista e devolve o material modificado ou ampliado em tempo real. Por isso, a obra pode ser tocada como um solo de violão simplesmente ou violão com eletrônica ao vivo, uma alternativa que é fiel à sua convicção de que uma obra eletrônica só se sustenta se for uma obra musical antes de mais nada. Thank you. Ouvimos de Silvio Ferraz, Ladainha, para violão e Live Electronics, tocada por Daniel Murray ao violão. O trio de compositores eletrônicos que emergiram da USP nos anos 80 se completa com Flo Menezes, um compositor internacionalmente reconhecido também em sua área de atuação. Flo, ou Florivaldo Menezes, vem de uma família de intelectuais. Ele não só foi precoce como compositor, mas ainda adolescente já era reconhecido como um sagaz analista de obras de vanguarda. Suas estadias na Europa só fizeram radicalizar seu pensamento musical. Suas credenciais são impressionantes. Ele trabalhou sob orientação de Poussin, Stockhausen, Berio e Farnhell. Querem mais? Premiadíssimo no Circuito Internacional de Música Eletrônica, ele é autor de alguns dos melhores livros sobre música escritos no país. Ele é também fundador do estúdio Panaroma de Música Eletroacústica na Unesp, onde ele é professor de composição. Menezes é um azogue, ele é um criador inquieto. Quaderno é sua única peça para violão até o momento. Imagine dois acordes tocados ao violão como um objeto sonoro suspenso no espaço, que podemos observar a partir de diversos ângulos e com diferentes iluminações, como se fosse um caleidoscópio. Estes dois acordes contaminam também a parte eletrônica, através de ressonâncias pré-gravadas que são disparadas em tempo real, dando margem também à perícia do intérprete. Quaderno de Flo Menezes. Thank you. Thank you. ouvimos de Flo Menezes, Quaderno para violão e sons eletrônicos, tocada por Daniel Murray ao violão. Estas obras são, aliás, encomendas deste talentosíssimo jovem violonista Daniel Murray, uma iniciativa corajosa que resultou neste CD que acaba de ser lançado, dedicado inteiramente à música eletroacústica para violão. Como um contraste a esta abordagem paulista, mais cosmopolita, de se dedicar à experimentação musical, nós podemos contrapor a atitude onírica, poética, de muita leveza, de Luiz Carlos Checo. Nascido na Bahia em 1945, Checo começou sua vida musical tocando trompete e trompa em Salvador, mas sua formação como compositor foi feita em Brasília. Antes de se fixar no Rio de Janeiro, ele viveu 9 anos nos Estados Unidos, onde completou seus estudos e cristalizou sua visão musical. Não é força de expressão, Checo realmente compõe música com o seu sentido visual também. Além de ter uma produção musical constante, ele contribui para arejar o panorama musical carioca e tem doado bastante do seu tempo ao ensino, ministrando sua oficina de linguagem musical por todo o país. Noite do Catete número 1 é para 4 violões e amálgama eletroacústico, onde o violão 1 é apresentado ao vivo e os violões números 2, 3 e 4 são gravados e amplificados, passando por um processo de alteração eletroacústica e distorcidos pela amplificação. No meio dessa textura, ouvimos pequenas sugestões de temas populares como Gente Humilde e Delicado. A série Noite do Catete compreende peças escritas para vários grupos instrumentais e se refere à noite única que envolve o universo, aqui louvada num poema de Fernando Pessoa a Álvaro de Campos, que serve de epígrafe. Vem, noite silenciosa e estática, vem envolver na noite manto branco o meu coração. Todos os sons soam de outra maneira quando tu vens. Vem sobre os mares maiores, sobre os mares sem horizontes precisos. Vem e passa a mão pelo dorso da fera e acalma-o misteriosamente, ó domador hipnótica das coisas que se agitam muito. Thank you. ouvimos de Luiz Carlos Checo, Noite do Catete 1 para quatro violões e amálgama eletroacústico, onde os quatro violões são tocados por Luiz Carlos Barbieri. A música de Checo é efêmera, fugaz. Ele não se escraviza à métrica convencional, o tempo da música é cronometrado. Quando tocadas ao vivo, suas obras exigem uma intervenção visual, espacial e sônica, meticulosamente planejadas pelo compositor. Suas duas obras para dois violões, tradução 1 e 2, propagam-se em curso de colisão com o tempo. Elas evocam um morro em Salvador, mas não o morro de hoje, obliterado pelo crescimento urbano, mas as noites ressoantes e azul prateadas dos anos 50 e 60. Como em várias obras de Checo, estas são precedidas de uma epígrafe, neste caso de Ferreira Goulart. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Traduzir uma parte na outra parte é uma questão de vida ou morte. Será arte? Thank you. Ouvimos de Luiz Carlos Checo, tradução 1 e 2, tocadas pelo duo formado por Luiz Carlos Barbieri e Fred Schneiter. Esta é uma gravação do ano 2000, é uma das últimas gravações do duo Barbieri-Schneiter antes do falecimento precoce de Fred Schneiter. Para completar o programa, ouviremos uma obra que já foi apresentada com outro intérprete em um de nossos programas anteriores. É a Balada Unidimensional de Lelo Nazário. Aqui a seleção de sons eletrônicos carrega uma predominância de sons concretos não processados e uma série bem pequena de sons puramente eletrônicos. Como a gravação que ouvimos anteriormente com Paulo Bellinati ao violão é dos anos 80, é interessante verificar que mesmo uma obra baseada em sons pré-gravados pelo compositor ainda apresenta uma diferença bem perceptível quando é tocada por outro intérprete. Thank you. Ouvimos de Lelo Nazário, balada unidimensional, balada tocada por Daniel Murray ao violão, acompanhado de sons eletroacústicos. Nossos profundos agradecimentos a Daniel Murray por nos dar a prévia do seu CD que acaba de ser lançado, a Luiz Carlos Checo e Luiz Carlos Barbieri pelas gravações e informações utilizadas neste programa. Se você quiser enviar seus comentários, eles serão lidos com muito carinho no e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos ouvir e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.